Fecheiro 162. Conheceste este homem? Perguntei, sentindo a emoção de alguma coisa, ansiedade, medo ou simplesmente curiosidade percorrer-me. Ela abanou a cabeça. Não, não o conheci pessoalmente. Mas conheço o nome. Vi nos jornais. Tu? Virou-se para Roger, mas ele abanou a cabeça, franzindo o senho. Bem, talvez não no Reino Unido. Mas ele era famoso em Boston. Penso que Robert Springer era um dos cinco Montocs. Jamie beliscou a cana do seu nariz. Os cinco quê? Era apenas uma coisa que as pessoas faziam para chamar a atenção. Brianna abanou a mão, descartando a explicação. Não importa. Eram ativistas do AIM, um movimento em defesa dos índios, ou pelo menos começaram assim. Só que não batiam bem da bola, e então, bola? Onde bola? Jamie, captando a única palavra de interesse pessoal naquele relato, emergiu debaixo da mesa. Não é esse tipo de bola, querido, desculpa. Olhando à volta em busca de algum objeto de interesse para o distrair, Bri tirou a sua bracelete de prata e deu-lhe. Vendo os olhares perplexos no rosto do pai e do primo, ela respirou fundo e recomeçou, tentando. Com um ou outro esclarecimento de Roger e de mim, definir os acontecimentos da época e fazer um relato curto, mesmo que confuso, das tristes condições dos índios americanos no século XX. Então, esse Robert Springer é, ou era, uma espécie de índio na sua própria época? Jamie tamborilou os dedos sobre a mesa, franzindo o senho concentrado. Bem, isso bate certo com o próprio relato dele. Ele e os amigos, ao que parece, não faziam nenhuma concessão ao comportamento dos que chamavam de brancos. Eu imagino que esses seriam ingleses ou europeus, pelo menos. Bem, sim. Só que em 1968 eles já não eram europeus, eram americanos. Mas os índios já eram americanos antes deles. E foi por isso que começaram a chamar-se de nativos americanos e Roger deu umas palmadinhas no joelho de Bree, fazendo-a parar a meio da frase. Talvez possamos contar um pouco de história mais tarde, sugeriu ele. O que foi que leste sobre Robert Springer nos jornais? Desconcertada, ela franziu a testa em concentração. Ele desapareceu. Eles desapareceram, os cinco Montocs, quero dizer. Eram procurados pelo governo por serem violentos nas suas manifestações. Algo assim, não me lembro. Foram presos, mas saíram mediante fiança. E quando se foi a ver, tinham desaparecido. Evidentemente, murmurou o jovem Ian, olhando para o diário. Foi manchete dos jornais por mais ou menos uma semana, continuou Brianna. Os outros ativistas acusaram o governo de os terem feito desaparecer, temendo que surgissem durante o julgamento acusações que deixariam o governo em maus lençóis. Obviamente, o governo negou. Assim houve uma grande busca. E lembro-me de ler que encontraram o corpo de um dos desaparecidos numa floresta do New Hampshire, ou Vermont. Mas não sabiam como é que ele tinha morrido e ninguém conseguiu encontrar qualquer pista dos outros. Onde é que eles estão? Citei baixinho, o cabelo da minha nuca arrepiando-se. Meu Deus, onde é que eles estão? Jamie anuiu com a cabeça com ar grave. Sim, bem, esse Springer pode muito bem ser este homem. Tocou na página diante de si com uma espécie de respeito. Ele e os seus quatro companheiros renunciaram a qualquer associação com o mundo dos brancos, adotando novos nomes da sua verdadeira herança, ou assim eles dizem. Seria a atitude certa a tomar, disse Ian baixinho. Havia nele uma nova e estranha calma, e eu não pude deixar de me lembrar que ele fora um Mohawk durante os últimos 2 anos, livre do seu sangue branco, com o novo nome de Irmão do Lobo. Ele fora um dos Kanyan Hekaka, os guardiões do portão ocidental. Pensei que Jamie também tinha percebido essa calma, mas ele manteve os olhos no diário, folheando as páginas devagar à medida que resumia o conteúdo. Robert Springer, ou Ta Wineo Nawira, ou Dente de Londra, como ele escolheu chamar-se daí em diante, possuía numerosas associações no mundo sombrio dos políticos extremistas e nas sombras ainda mais profundas do que ele chamava de xamanismo nativo-americano. Eu não tinha nenhuma ideia da semelhança existente entre o que ele fazia e as crenças originais dos iroqueses, mas Dente de Londra acreditava ser descendente dos Mohawks e abraçou os vestígios da tradição onde os encontrou ou inventou. Foi numa cerimónia de batismo que eu conheci Raymond. Sentei-me abruptamente ao ouvir isto. Ele tinha mencionado Raymond no início, mas eu não dera nenhuma atenção ao nome na altura. Ele descreve esse Raymond? Perguntei ansiosamente. Jamie abanou a cabeça. Não descreve a aparência. Só diz que Raymond era um grande xamã, que podia transformar-se em pássaro ou outro animal e que podia viajar no tempo, acrescentou ele delicadamente. Olhou para mim uma das sobrancelhas erguidas. Não sei, disse eu. Eu cheguei a pensar uma vez, mas agora não sei. O que foi? Brianna olhava de mim para Jamie e de novo para mim, perplexa. Abanei a cabeça, alisando o meu cabelo para trás. Não importa. Conheci alguém em Paris, chamado Raymond, e pensei... Mas o que, em nome de qualquer coisa, ele estaria a fazer nos Estados Unidos em 1968? Perguntei espantada. Bem, tu estavas lá, não estavas? Perguntou Jamie. Mas deixando isso de lado, por enquanto, regressou ao texto, traduzindo tudo no inglês bombástico. Intrigado com Raymond, Dente de Londra encontrou-se diversas vezes com o homem e levou vários dos seus amigos mais íntimos até ele. Gradualmente, o projeto, um plano espetacular e audacioso, surpreendente na sua concepção, foi engendrado. Modesto, não é? Murmurou Roger. Houve um teste. Muitos fracassaram, mas eu não. Houve 5 de nós que passaram no teste, que ouviram a voz do tempo. 5 que juraram com o nosso sangue e pelo nosso sangue que iríamos empreender essa grande aventura, resgatar o nosso povo da catástrofe, reescrever a sua história e compensá-lo pelas injustiças. Meu Deus, disse Roger com um fraco gemido. O que pretendiam eles fazer? Matar Cristóvão Colombo? Não exatamente, disse eu. Ele disse que pretendia chegar antes de 1600. O que aconteceu nessa altura, sabes? Não sei o que aconteceu, disse-me Jamie, passando a mão pelo cabelo, mas sei muito bem o que ele achava que estava a fazer. O seu plano era ir à Liga Iroquesa e incitá-los contra os colonos brancos. Ele pensava que ainda havia poucos colonos naquela época, que os índios poderiam facilmente acabar com eles se os iroqueses os liderassem. Talvez ele tivesse razão, disse Ian suavemente. Ouvi os anciãos contarem histórias de como os primeiros Osseroni vieram, como eles foram bem recebidos, como trouxeram mercadorias para trocar. Há 100 anos, os Osseroni eram poucos. E os Kanyan Keaka eram os chefes, os líderes das nações. Sim, eles podiam ter feito isso, se quisessem. Bem, mas ele certamente não poderia impedir os europeus, objetou Brianna. Eles eram muitos. Ele não pretendia fazer os mooques invadirem a Europa, não é? Um largo sorriso atravessou o rosto de Jamie diante da ideia. Gostaria de ter visto isso, disse ele. Os mooques dariam aos sassenarres algo em que pensar. Mas não. Lançou-me um olhar sarcástico. O nosso amigo Robert Springer não era tão ambicioso. Mas o que é que Dente de Lontra e os seus companheiros tinham em mente? Era bastante ambicioso. E talvez, apenas talvez possível. A intenção deles não era impedir completamente a colonização dos brancos. Eram bastante lúcidos para compreender a impossibilidade disso. O que pretendiam era colocar os índios em guarda contra os brancos, estabelecer o comércio nos termos deles, negociar de uma posição de poder. Em vez de permitir que se estabelecessem em grande número, poderiam manter os brancos restritos a pequenas cidades. Em vez de permitir que construíssem fortificações, exigir armas desde o começo. Permitir que estabelecessem o comércio em condições favoráveis aos índios, mantê-los sempre em menor número e com menos armas, e forçar os brancos europeus a ensinar-lhes a lidar com o metal. Prometeus Redux, disse eu, e Jamie bufou. Roger abanou a cabeça, admirado. Um plano mirabolante, disse ele. Mas temos de admirar a coragem deles. Até poderia funcionar se ele pudesse convencer os iroqueses e se agissem na hora certa, antes que o equilíbrio de forças favorecesse os europeus. Mas saiu tudo furado, não foi? Primeiro ele vem para a época errada, demasiado tarde, e depois percebe que nenhum dos seus amigos veio com ele. Vi os braços de Brianna arrepiarem-se e percebi o olhar que ela me lançou. Um olhar de súbita compreensão. Ela imaginava exatamente o que seria chegar de repente da sua própria época, sozinha. Dei-lhe um leve sorriso e coloquei a mão no braço de Jamie. Distraidamente, ele colocou a mão sobre a minha e apertou-a levemente. Sim, ele quase desesperou, como diz, quando viu que tudo estava mal. Pensou em voltar, mas já não tinha uma pedra preciosa. E esse Raymond dissera-lhe que era preciso uma para proteção. Mas por fim ele encontrou uma, disse eu. Levantando-me, estendi a mão para a prateleira de cima e peguei na grande opala bruta, o fogo interior tremeluzindo através da espiral esculpida na sua superfície. Isto é, estou a supor que não possa haver vários índios chamados Dente de Lontra associados a Snake Town. Tewaktenyon, uma velha índia Mohawk e líder do Conselho das Mães, dera-me pedra quando fomos à aldeia de Snake Town resgatar Roger do cativeiro. Ela também me contou a história de Dente de Lontra e de como ele encontrou a morte. E eu estremeci, embora o aposento estivesse quente. A enorme pedra lisa tinha uma sensação quente na minha mão. Esfreguei o polegar cuidadosamente sobre a espiral. A cobra que engole a própria cauda, dissera ele. Sim, mas ele não menciona isso. Jamie recostou-se para trás, passando as duas mãos pelo cabelo solto e depois esfregando a mão pelo rosto. A história termina com ele a decidir que não lhe restava alternativa, qualquer que fosse o ano, quer estivesse sozinho ou não, ele levaria o plano adiante. Todos fizeram silêncio durante um momento, considerando a enormidade e a inutilidade de tal plano. Não é possível que ele pudesse pensar que iria funcionar, disse Roger, a voz grave e rouca, dando às palavras um caráter definitivo. Jamie abanou a cabeça, baixando-a para o livro, embora os seus olhos estivessem obviamente a olhar através dele, azul escuros e distantes. E de facto não pensou, disse ele suavemente. O que ele disse Aqui no final, os seus dedos tocaram na página muito delicadamente. Foi que milhares de pessoas morreram pela liberdade. Outros milhares morreriam nos anos seguintes. Ele iria percorrer o mesmo caminho pela honra do seu sangue. E morrer a lutar não era mais do que um guerreiro Mohawk deveria pedir. Ouvi Ian suspirar ruidosamente atrás de mim. E Brianna baixou a cabeça, os brilhantes cabelos escondendo-lhe o rosto. O próprio rosto de Roger virou-se para ela, o perfil grave e sério. Mas não era nenhum deles que eu via. Eu via um homem com o rosto pintado de preto para a morte, caminhando por uma floresta encharcada à noite, segurando uma tocha que queimava com um fogo frio. Um puxão na minha saia arrancou-me desta visão e eu olhei para baixo, encontrando o Jamie de pé ao meu lado, puxando a minha mão. O que é isso? O que. Ah, é uma pedra, querido. Uma linda pedra, não é? Estendi a opala para ele e ele segurou-a com as duas mãos, deixando-se cair de rabo no chão para a examinar. Brianna passou a mão debaixo do nariz. E Roger pigarreou com um ruído de tecido rasgado. O que eu quero saber, disse ele, com a voz áspera, gesticulando na direção do diário, é porque é que ele escreveu isso em latim. Ah, ele explica porquê. Aprendeu latim na escola. Talvez tenha sido isso que o virou contra os europeus. Jamie riu-se para o jovem Ian, que fez uma careta de desgosto. Ele pensou que se escrevesse em latim, quem o lesse pensaria que se tratava apenas do breviário de algum padre e não lhe daria importância. E realmente eles pensaram assim. Os Canian Kehaka, interpôs Ian. Mas a velha Tewak Tenyon guardou o livro. E quando eu parti, ela deu-me e disse que eu deveria trazê-lo comigo e entregá-lo a si. Tia Claire, a mim? Senti uma certa hesitação em tocar no livro, mas mesmo assim estendi a mão e toquei nas páginas abertas. A tinta vi começar a secar mais para o final. Letras saltavam ou falhavam, e algumas palavras não passavam de marcas no papel. Ele teria atirado a caneta vazia fora? Questionei-me. Ou guardado como um lembrete inútil do seu futuro desaparecido. Ela sabia o que estava escrito no livro? Perguntei. O rosto de Ian manteve-se impassível, mas os seus meigos olhos, cor de avelã, pareciam um pouco perturbados. Quando ele era escocês, não costumava esconder os seus sentimentos. Não sei, disse ele. Sabia alguma coisa, mas não sei dizer o quê. Ela não me disse. Apenas que eu devia trazer-lhe o livro para si. Hesitou, olhando de mim para Brianna e Roger, depois novamente para mim. É verdade? Perguntou ele. O que tu disseste, prima? Sobre o que vai acontecer aos índios? Ela ergueu os olhos, fitando-o diretamente, e anuiu com a cabeça. Receio que sim, disse suavemente. Lamento, Ian. Ele apenas anuiu com a cabeça, esfregando o nó de um dedo na cana do nariz. Mas eu pus-me a pensar. Ele não tinha esquecido o seu próprio povo, eu sabia. Mas os Kanien Keaka também eram o seu povo. Não importa o que o fizera vir-se embora. Estava a abrir a boca para perguntar a Ian sobre a sua mulher quando ouvi Jamie. Ele retirara-se para baixo da mesa com o seu prémio e tinha estado a manter com ele uma conversa amigável, ainda que ininteligível, por vários minutos. Mas a sua voz mudou repentinamente para um tom assustado. Quente! Disse ele. Mamã, quente! Brianna já se estava a levantar do banco. Um olhar de preocupação no rosto quando ouvi o barulho. Era um zumbido, agudo e ressonante, que como o assobio estranho de um copo de cristal quando se corre um dedo molhado repetidamente pela borda. Roger empertigou-se espantado. Brianna baixou-se e arrancou Jamie debaixo da mesa. E quando se levantou, com ele, ouviu-se um estouro repentino, como o barulho de um tiro. E o zumbido parou abruptamente. Santo Deus! Disse Jamie, demasiado calmo para as circunstâncias. Estilhaços de fogo cintilante projetaram-se da prateleira, dos livros, das paredes e das grossas pregas das saias de Brianna. Um deles passou a zunir pela cabeça de Roger, raspando ao de leve na sua orelha. Um fio fino de sangue escorria-lhe pelo pescoço, embora ele não parecesse ter notado ainda. Uma camada de pontos brilhantes cintilava sobre a mesa. Uma chuva de lascas afiadas, que tinham sido lançadas para cima através da madeira de mais de 2 centímetros de espessura. Ouvi uma exclamação aguda de Ian e viu baixar-se para retirar um fragmento da sua barriga da perna. Jamie começou a chorar. Lá fora, Rolo ladrava furiosamente. A Opala tinha explodido. Ainda era de dia. A chama da vela era quase invisível. Não mais do que uma ondulação de calor na luz do final da tarde que entrava pela janela. Jamie soprou e apagou a vela fina que usara para acender a vela maior e sentou-se atrás da sua escrivaninha. Não sentiste nada de estranho na pedra quando a deste ao miúdo, Sassenach? Não. Ainda estava abalada com a explosão. Os ecos de barulho misterioso ainda tilintavam no meu ouvido. Parecia morna, mas tudo no aposento estava meio morno e certamente não estava a fazer aquele barulho. Barulho? Ele olhou para mim com estranheza. Quando explodiu, queres tu dizer? Agora foi a minha vez de olhar para ele desconfiada. Não, antes disso, não ouviste? Ele abanou a cabeça, uma pequena ruga entre os olhos, e eu olhei para os outros em redor do aposento. A Bree e o Roger anuíram com a cabeça. Ambos pareciam pálidos e doentes, mas Ian abanou a cabeça, parecendo interessado, embora perplexo. Eu não ouvi nada, disse ele. Como era o som? Brianna abriu a boca para responder. Mas Jamie ergueu a mão para a impedir. Um momento, Anigian. Jem, arrurado. Ouviste um ruído antes da explosão? Jamie parecia mais calmo, mas ainda estava enroscado no colo da mãe, o polegar na boca. Olhou para o avô com os olhos azuis arregalados, que já começavam a mostrar-se também rasgados, e anuiu com a cabeça devagar, sem retirar o dedo da boca. E a pedra que a avó te deu, estava quente? Jamie lançou um olhar de intensa acusação na minha direção e anuiu com a cabeça outra vez. Senti uma pequena onda de remorso, seguida de outra bem maior, quando pensei no que poderia ter acontecido se Bree não o tivesse agarrado imediatamente.